compensando distorção espaço-temporal. Compensadores Heisenberger em 78%. Frequências de saudações abertas, enviando mensagem de boas-vindas para todos os idiomas conhecidos. Barulando! You got an Nerd Mail. Saudações, queridos ouvintes! Este é o Parolando dos e-mails e comentários dos episódios de novembro e dezembro de 2020. E como estamos em janeiro de 2021, feliz ano novo! Eu quero, antes de mais nada, agradecer a todos vocês, queridos ouvintes, por tudo que fizemos e por tudo que conseguimos atingir em 2020, apesar de termos esse ano que, pelo amor de Deus, foi realmente um ano catastrófico em quesito saúde e sociedade no Brasil e no mundo. Então, eu e toda a equipe do Paranerdia agradecemos muito a todos vocês, queridos ouvintes, que ainda nos ouvem, nos prestigiam, nos ajudam, principalmente na parte do patronato do Paranerdia. E se você, querido ouvinte, quiser começar o ano dando uma ajuda financeira aqui ao nosso Paranerdia, por favor, entre em apoia.se/Paranerdia ou através do aplicativo PicPay, que vai ser picpay.me/Paranerdia. Apoios a partir de R$1 já ajudam enormemente na produção deste podcast. Mas vamos parar de papo furado e vamos falar a respeito dos comentários e dos e-mails mandados nos últimos Paranerdias. Primeiro comentário, e aliás um comentário gigante, quem nos mandou foi o Sr. Antônio C. no Paranerdia 160 de Isekais. Cara, eu adorei gravar esse episódio. Saudações de outro mundo, caríssimo Nerd Master e ouvintes. Depois de um banho bem tomado, resolvi presentear este ótimo podcaster com algumas de minhas recomendações de secais. Não que eu seja um otaku fedido, veja bem, não, você tomou banho simplesmente por higiene. Afinal de contas, nós todos sabemos que higiene é uma parte importante da saúde, não é verdade? Com três séries que eu curti muito em diferentes épocas. Em terceiro lugar, eu recomendo Gate, que tem como plot central a aparição de um portal no meio de Tóquio contemporânea, que liga o nosso mundo a um mundo de fantasia. Um pelotão da Força de Autodefesa é destacado para entrar pelo portão e confrontar os possíveis riscos do outro lado, ou estabelecer relações diplomáticas positivas, se possível. Com um pelotão militar. Relações positivas. Ok, tá, não sei se essa é a melhor maneira, né, mas vamos lá. Além da interação das personagens, temos como pano de fundo as tramas políticas de ambos os mundos no novo panorama de relações diplomáticas extraplanares. Para o segundo lugar, eu indico The Saga of Tanya the Evil. Tanya do Mal, eu adoro essa. Quando um jovem engravatado ambicioso de uma corporação morre, é apresentado a Existência X, subentenda-se a isso Deus, que lhe pede uma oração e, com a recusa, reencarna na alma de uma rebelde, de uma menina durante a Segunda Guerra. Como ela tem as lembranças e o conhecimento da vida passada, ela é convocada e se torna uma chefe de pelotão da primeira linha nos combates que misturam armas de fogo e magia. E não esperem trégua da Existência X em busca das preces de Tânia, a Terrível, ao longo de todo o teatro de guerra. Ai, cara, Tânia Terrível é maravilhoso. Em primeiro lugar, eu recomendo uma obra do mesmo autor de Helsing, sobre o título de Drifters. Drifters é muito bom, cara. Aqui, soldados e generais de todos os tempos. Cadê? De todos os conflitos de todos os tempos se enfrentam em batalhas de larga escala em nome de duas entidades que representam a ordem e o caos. As personagens vão de Oda Nobunaga, Billy the Kid, com estrategistas gregos, romanos, capitão de portas-aviões dos aliados, Joana Dark e por aí vai. Por último, deixo a menção honrosa para Isekai Quartet. Cara, eu tô vendo Isekai Quartet. Nossa senhora, como é engraçado Isekai Quartet. Caracoles. Que é o Isekai dos Isekais. As personagens dos Isekais são transportadas das suas séries para uma escola normal. E tem que trabalhar em equipe para vencerem os desafios e descobrir como fugir. Cara, Isekai Quartet tem... Galera do Konosuba, sim, o puto do caso lixo tá lá. É, a galera do Overlord, Tanya the Evil tá lá também. Cara, tem um monte de gente de uma porrada de isekais misturados dentro do sistema de uma escola no Japão. Cara, é sensacional, é muito bom mesmo. No mais, é isso. Abraços reencarnados a todos e boas festas, porque 2020 já deu, né? Já deu. Já deu nos ossos, já. Muito obrigado, Antônio. E um feliz ano novo para você também, meu querido ouvinte. E além desse comentário chicante, nós tivemos ainda também dois e-mails, que são duas lindas vídeo-respostas do nosso queridíssimo Elias Passos Tenório, uma a respeito do Paramonstria 2, de filmes de monstros, e a outra sobre o Paranerdia 160 de Isekai. Se você quiser ver e ouvir o que o querido Elias pensa a respeito desses episódios, é só conferir os links relacionados neste Parolando. E é isso, e-mails e comentários lidos, sim, foram só esses. Tudo bem que é fim de ano, eu até levei em consideração isso e deixei para falar de dois meses, mas infelizmente só tivemos isso. Eu quero agradecer, inclusive, o Antônio, porque graças a ele que esse Parolando ficou com um pouco mais de tempo por conta desses episódios cantes, comentário enorme dele. Mas eu também quero aproveitar para agradecer e dar um abraço super especial aos meus queridos mecenas, aquelas pessoas lindas com uma generosidade fantástica que nos ajudam financeiramente aqui no Paranerd. São eles: Madame Dona Ana Carolina Martins, Madame Ana Lúcia Lichier, minha linda Joaninha Tecker, Sr. Arthur Boni e seus demônios, o escritor internacional Daniel Rossi, meu querido amigo Diego Ferreira Veríssimo, meu querido videomaker e videorespostador Elias Passos Tenório, o Monsieur Emílio de Costa Monsieur. Também temos o Léo Oliveira do Fermata Podcasts, nosso querido amigo Lucas Freitas, o novato Luciano Dias, nosso querido Paulinho Libardi, outro querido amigo também, Rodrigo Moquepon, o Sandro Cruz também, um abraço especial para você, o não governador do estado do Rio de Janeiro, por isso não está preso, Sérgio Cabral, não é o mesmo, a nossa queridíssima amiga Suelen Nastri, nosso amigão Tiago Teixeira e o sem-vergonhíssimo e queridíssimo amigo Valdir Fumene Júnior. Muito bem, abraços dados aos nossos mecenas. Ficamos por aqui com este Parolando mais curtinho. E feliz ano novo! Vamos ver se 2021 vai nos trazer mais conteúdo e mais felicidade. Até a próxima!